Olá, olá, assinantes e novos assinantes, David Chiodini, dê olá para eles. Olá, meus amigos que jogam dinheiro nessa face bigoduda e nessa face que agora tem o cabelo cortado, que Anthony Curti foi cortar o cabelo. Já começo esse podcast com informação. Anthony Curti cortou o cabelo. Tipo aquela manchete, Caetano Veloso é visto estacionando no Leblon. Anthony Curti visto cortando o cabelo. Não, mas agora você tem que seguir as diretrizes de manchetes novas que nós temos no site. Aí teria que ser curte e corta o cabelo. Curte e corta o cabelo, mais curto ainda. Ah. Não. O mais curto vai estar no lead. Manchete tem que ser jogo rápido, Deival. Vou passar o manual de manchetes depois que eu estou montando. Eu não recebi aí. Não quero o slogan da Rede Manchete, inclusive. Não, é que eu de fato não mandei. Ah. Vamos ver aqui. Slogan Rede Manchete. Não lembro qual era, mas tinha. Era a TV dos blocos, agora então, eu não lembro qual era, cara. Tô abrindo aqui a Wikipédia. Você em primeiro lugar, baita slogan pra gente usar, hein? Rede Manchete, onde eu assistia. Mas eu gosto. TV de primeira classe. TV de primeira classe é uma boa manchete. É um bom slogan também. Qualidade em primeiro lugar. Gostei também, vai ser o nosso slogan agora. Aliás, a TV Manchete era uma TV com uma programação boa, cara. O problema é que não pagava ninguém, mas era boa. Documento especial, grande programa. Documento especial. Jaspion, Jiraya, Cavaleiro do Zodíaco, Angélica, tudo isso aí, hein? Pantanal, eu ia dizer isso. Chica da Silva. Ana Raio, Zé Trovão. Bom, vamos lá, foco. Browns e Titans é o jogo mais anos 90 da NFL. Aproveitando que a gente não vai ter momento anos 90. O momento anos 90 vai ser esse jogo aí. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Rams e Cardinals, talvez a partida mais importante dessa rodada em termos de pós-temporada. Temos o Carson Wentz contra o Green Bay Packers. E Deus abençoe o torcedor dos Eagles, hein? Meu pai amado. Deus amado, tá feia a coisa, hein? E os 49ers, hein? Será que o Kyle Shanahan, nós que somos adeptos do Shanahismo, será que o Kyle Shanahan vai arrumar uma vaga de playoff aqui, minha irmã? Ainda tem um jogo contra os Cardinals, hein? Não pode esquecer isso aí, não. Exatamente. Depois, pinceladas em Seattle e Nova York, New York Giants, Kansas City, Denver e Clube de Regatas Washington contra Pittsburgh. Aliás, Clube de Regatas não é um bom momento, né? Não é um bom momento. Não viveu uma boa terça-feira. Exato. Acho melhor falar... Sociedade Esportiva Washington. Exclamação! Exclamação! Então é isso, gente. Vocês, meus assinantes queridos, nos próximos minutos aí, vem com a gente para este podcast exclusivo de vocês. Você que assinou agora, muito obrigado. E você que está no plano mensal, ainda dá tempo de aderir, viu? Vem com a gente, assina o plano anual, que vai ficar mais barato que você paga no mensal, para o futebol.com.br/assinar. E antes, entre em contato com o Deivão pelo formulário lá no site, tá? Vai no menu pro clube, ajuda, abre um ticket que a gente muda o seu plano de mensal para anual e você aproveita a promoção e paga mais barato, tá bom? Eu já pedi para quem vai fazer isso, mande sempre o e-mail corretinho que você usa no site e tal, o e-mail no PayPal que você usou para o pagamento e o seu usuário que facilita para a gente procurar no nosso sistema. Muito bom, David Chiodini. Por que esse é o jogo mais anos 90 dessa semana, esse Browns e Titans? Porque para quem começou a ver NFL há menos tempo, talvez não faça tanto sentido. Mas para quem é ali do final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, como eu, na NFL, primeiro você corria com a bola, tá? E segundo, você corria com a bola também. E terceiro, também. Dependendo de quantas jardas for, também. Também. E se der, aí passa. Tá? Se der, passa. Se a gente pega os números dos quarterbacks daquela época, você vai pegar as partidas do John Elway e tal, do Brett Favre e tal, você vai ver que os números são menores que dos quarterbacks de hoje. Ah, porque eles eram piores? Não. É porque se passava menos mesmo. Você vai lembrar bem disso aí, Curti. Existia uma narrativa em torno dos Rams, do St. Louis Rams da época, campeão que passava muito a bola, que muita gente desconfiava e dizia assim, mas esse time em janeiro eu não sei, porque ele não corre bem com a bola. Exato. Tem que correr com a bola. Que frase maravilhosa. Seattle Seahawks com o Schottenheimer, que é filho, inclusive, do Martin Schottenheimer, que esse amava correr com a bola. Eu acho que tem que correr com a bola, tá certo. Playoff tem que correr com a bola, né? Vai lá tomar uma piaba na cabeça do Dallas Cowboys, fora de casa. Acho que tem que correr com a bola. É tipo isso, naquela época esse era o argumento e aqueles Rams de 1999 meio que começaram a mudar isso. O Cleveland Browns é o terceiro time que mais corre com a bola na NFL, são 352 carregadas em 11 jogos, e o Tennessee Titans é o time que mais corre com a bola na NFL, 357. Volume, né? Exato, volume. E dividindo por jogo, isso dá 30 carregadas jogo, Davis. É muita coisa, né, cara? Na NFL de 2020 é muita coisa. E são times que matam ou morrem pela sua fórmula. A do play action, do combo, jogo corrido com play action. Né? Não tem muito... não fogem, não conseguem ter muitas alternativas a isso. Eu acho que alguém falou no Twitter, eu não vou me lembrar quem é, mas Kevin Stefanski faz a melhor coisa pro Baker Mayfield, que é tirar a bola da mão dele, né? Se você colocar, você colocar o Baker lançar exato. 38 passes no jogo, a chance de você sair com 3 interceptações é muito grande. Então, são dois times que... Peraí. Você tá querendo me dizer que se você corre pouco com a bola, tem um quarterback que é mais ou menos, o ideal é você correr mais com a bola? É isso? Sim. Ah, sim. E por que o Chicago Bears é o último time da NFL em corridas com 233? Hein, Matt Nagy, seu desgraçado? Porque o Matt Nagy é burro, simples. Inferno, cacete. Não é possível que é tão difícil entender isso, velho. Não, cara, eu acho que o Matt Nagy, ele não é que ele não entende. Eu acho que ele é preguiçoso, tá? O Matt Nagy é, sei lá, tipo, Papai Joel. Ele acha que vai ganhar as coisas na conversa. Subiu meu sangue aqui de novo. Mas, enfim, voltando. E são dois times que prepararam duas linhas ofensivas muito boas pra isso, pra essa fórmula, né? Jogo corrido e play action, jogo corrido e play action. São dois times que a gente vê o quarterback bastante fora do pocket, lançando em movimento, tentando seus recebedores para jardas pós-recepção. Você vai notar também uma similaridade. É similaridade que fala? Similaridade. Similar. Semelhança, similaridade, enfim. Entre os recebedores, os dois caras que mais produzem, que são Jarvis Landry e AJ Brown, costumam jogar, às vezes, alinhados por dentro. Né? Então são dois times esquematicamente muito parecidos. Exato, e dois times, não é que eles estão correndo muito com a bola só, eles estão correndo bem com a bola. Cleveland é o segundo em jardas por carregada, com 5.04. Aliás, é o primeiro, né, empatado com os Cardinals, e lembrando que os Cardinals têm o Kyler Murray, que dá um gás nisso. Então, por exemplo, se eu pego aqui position, e eu coloco rusher position no meu big data aqui, apenas running backs, vamos ver como que ficam esses números aqui. Cleveland fica em primeiro isolado com 5.18. Aliás, outra coisa interessante, os Eagles são o segundo com 5.02. E não corre com a bola. Os Eagles são o segundo em jardas por carregada e o 29º em volume. Ah, bizarro isso aí. O Doug Peterson tá de brincadeira, né? Mais uma crítica aqui gratuita ao Doug Peterson. Ou não, né? No caso. Não é. Mas considerando só running backs, os dois times bem eficientes também correndo com a bola. Dois times muito parecidos, junto com o Baltimore Ravens, né? São três times com a mesma fórmula, basicamente. A diferença é que os Ravens ainda tem o quarterback correndo com a bola, o Lamar Jackson. Eu acho que a gente pode destacar a diferença que a gente vai ver mais os Titans naquele, né, bloqueio de sistema angular, né, bloqueio homem a homem, enquanto a gente vê mais o Cleveland Browns em bloqueios em zona, né? Isso. É o time do Stefanski, que ele usa mais esse bloqueio em zona. Claro que ambos usam um pouco de cada coisa, isso é óbvio, mas o cerne do jogo dos Browns é mais o bloqueio em zona, enquanto a gente vê mais bloqueios mano a mano em Tennessee. E outro ponto é que Cleveland consegue ter um rodízio maior de running backs porque tem dois caras de baita nível, né? O Chubb e o Kareem Hunt. Exato, tem o Kareem Hunt, que inclusive substituiu bem o Nick Chubb nos jogos que ele perdeu. E só explicando a você que está começando agora o futebol americano, tem um capítulo dedicado a isso no meu livro, Manual do Futebol Americano, mas os bloqueios angulares, aquele nos quais a força é o requisito básico no bloqueio, né? E faz um ângulo na linha, né? O jogador da linha ofensiva, ele tem responsabilidade, o maluco na frente dele, basicamente, grosso modo. E em zona é o que o nome diz, né, Davis? Uma zona no campo na qual quem estiver ali, você bloqueia. E se você quer identificar um pouco vendo no vídeo, né, na hora do jogo, quando você vê basicamente todos os jogadores da linha ofensiva se movendo para o mesmo lado no primeiro passo, deu o snap, todos se movem para a esquerda, é um bloqueio em zona. O bloqueio em zona em função de território e o bloqueio angular em função do oponente, né? Vamos colocar assim, que eu acho que mais fica, ou menos isso. Fica mais fácil de entender. E os bloqueios em zona, eles precisam de bloqueadores ágeis e de running backs inteligentes, né? Que consigam ler certinho o buraco. Só para vocês terem uma ideia, o Terrell Davis foi excelente nos anos 90 nos Broncos com bloqueios em zona. E o Le'Veon Bell, também nos Steelers, no auge, eram basicamente bloqueios em zona naquela linha defensiva. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? O running back tem que ter um pouquinho mais de paciência. Para ler o gap. E o nosso querido Kyle Shanahan é um adepto, como o papai dele, dos bloqueios em zona, e lembrando sempre que este podcast é um adepto do chaneísmo. Bom, você tem palpite pra esse jogo? Cara, eu não tenho palpite pra essa partida, velho. Não tenho. Cara, eu não tenho palpite também, porque as duas defesas também não são lá a oitava maravilha do mundo, mas eu acho que o front, a linha defensiva dos Browns tem sido melhor que a dos Titans, e pra trás, quando a gente vai falar de linebackers e secundária, eu prefiro um pouco os Titans. Então é muito equilibrado. Mas, quando nós temos empate, o que a gente desempata pelo quê? Quarterback! E aí eu fico com o Ryan Tannehill nesse momento em relação a Baker Mayfield. Então, não dá pra confiar no Baker, que é, inclusive, a nossa linha de quarterback médio na NFL. Se o seu quarterback é melhor que Baker Mayfield, você está bem na posição. Se ele é pior do que Baker Mayfield, corra para as colinas e substitua o seu quarterback quanto antes, porque a coisa tá feia. Certo? Exatamente. Oi, Bueno. Rams e Cardinals é mega importante em termos de pós-temporada, né, Chiodini? Muito importante, né, cara? Primeiro que são dois times que vêm aí de derrota, vão jogar, é um jogo divisional, e o Arizona Cardinals precisa estar se colocando num buraco, né? Se até 3 semanas atrás a gente falava nesse time nos playoffs como uma certeza, hoje a chance de playoffs já é igual a de não ir, 50%, segundo o Football Outsiders. Então, se perder mais um jogo dentro da divisão, ficar com 6-6, começa a correr sérios riscos de pós-temporada. Exatamente. E os dois times é meio que mataram ou morrer, né, cara? É. Porque Tampa Bay, o calendário fica mais tranquilo também. Os Bucks estão teoricamente à frente, né? Embora o momento de Tampa Bay não seja bom. O calendário de Tampa Bay. Eu vou abrir o calendário dos três aqui, vamos lá. Sim, porque são os três, claro, que brigam neste momento forte. Com o San Francisco 49ers querendo brincar, é verdade. Né? Mas digamos que esses três estão no playground e os 49ers estão chamando o elevador. É, os Vikings também estão ali nessa. Tem os Vikings, é verdade. Ó, em campanha aqui, os Rams são quinto, cabeça de chave, 7-4. Tampa Bay e o confronto direto com o desempate. Tampa Bay o sexto, Arizona o sétimo. Os Rams têm 7-4, Tampa Bay 7-5, Arizona 6-5. Aí vem Minnesota 5-6, Chicago tá aqui, basicamente, tipo, que nem quando você vai numa festa namorando, acompanhando um amigo. Figurante. A analogia faz sentido se você é monogâmico e não trai namorado. E namorado, tá? Claro. Eu fiz analogia porque é meu caso, por exemplo. Não sou dessas pessoas. Mas depois tem São Francisco com 5-6. Então, o Davis dando risada. Eu não tô falando nada, tô quietinho. Mas é verdade. O que temos aqui? O que eu queria caçar é o que a ESPN Matriz dá de chance de playoff em caso de vitória e derrota de cada um desses times. Mas, por pior que seja o momento dos Buccaneers, não é como se o momento dos Rams e dos Cardinals fosse bom também. Não, cara. Os Cardinals ganharam um jogo nas últimas 4 partidas e com o Hail Mary. Tá? Ou seja, possivelmente, se jogassem aquele jogo 100 vezes, em 99 teriam perdido. Porque o Hail Mary, a gente sabe que a chance é minúscula contra o Buffalo Bills. Então, é um momento complicado de Arizona. O Kyle Murray tem 3 touchdowns nas últimas 3 partidas. Tá? Aquele volume terrestre que o Murray vinha conseguindo colocar, não conseguiu nas 2 últimas semanas. Precisa ganhar logo. Se não ganhar, vai se colocar no buraco. Por outro lado, os Rams, se perderem, vão ficar com a mesma campanha que o Arizona, né? Os dois vão ficar com 7-5. Uhum. Então, ainda tem um jogo entre eles, né? Ah, eu tava devendo o calendário, né, Deivão? Eu ia te perguntar. Vou pegar aqui o calendário desses três times, que é o que estão os que estão no playground. O Arizona Cardinals enfrenta Rams, Giants, Eagles, 49ers e Rams. Por isso esse jogo contra Los Angeles é mega importante. O Los Angeles Rams já enfrentou a NFC East inteira, vale lembrar, mas ainda tem um jogo contra os Jets. Pegam Cardinals, Patriots, Jets, Seahawks e Cardinals. Lembrando que o Bill Belichick tem o número desse ataque dos Rams. E a Sim. defesa dos Patriots tá melhorando. Tá jogando bem. O problema dela é parar o jogo corrido. Se ela conseguir parar o jogo corrido, mas ela tem alguns problemas com isso, né? Vamos ver como é que vai ser naquela semana. O Tampa Brady Buccaneers tá em bye week. Depois pega Minnesota, Atlanta, Detroit e Atlanta. É o calendário mais fácil aqui, em tese. Sim. Desses aqui, né? Porque Detroit tá sem técnico, Atlanta, a defesa até tá jogando melhor sem o Dan Quinn, mas é um time frágil. E Minnesota, se você entrar num tiroteio, a tendência é que Minnesota se complique porque precisa do jogo terrestre funcionando. Então acho que Tampa Bay pode até ganhar esses 4 jogos. Não seria a minha aposta no momento, mas é possível. E por fim, São Francisco, não vou nem abrir Chicago para não passar raiva. Não. São Francisco pega Buffalo, jogo difícil, na segunda. Não vai jogar em casa, lembrando, vai ter que jogar no Arizona. Vai ter que viajar também, né? Depois pega Buffalo, Washington, Dallas, Arizona e Seattle. É um calendário fácil, mas não tanto, né? Esse jogo contra os Bills é difícil. É, Washington e Dallas são jogos teoricamente mais fáceis, mas já perdeu para os Cardinals na semana 1 e pegar Seattle com o Russell Wilson é sempre um jogo duro. É, se São Francisco perder esse jogo de segunda-feira, já acho se que pode, demais, é. 5-7. Pode fechar o caixão, né? É. Mas os Cardinals e os Rams também não podem dar o seu mole, não, porque senão você deixa os outros times crescerem enquanto vão entrarem na sua caça, diríamos assim, né? Os Cardinals já estão com um alvo nas costas, os Rams não podem querer o mesmo. Exato, exato. Então esse jogo é muito importante em termos de classificação nos playoffs da Conferência Nacional. Não é tudo ou nada, porque ainda tem um jogo de volta, vamos dizer assim, né? Entre... Que é que semana? É semana 16, né? É, na semana seguinte, praticamente. É, deixa eu pegar aqui. Alguma... É 15. Semana 15, é. 15, achei que era 16. Os Cardinals pegam... Ah, não. É semana 17, Rams e Cardinals. É 17? É. Eu olhei errado aqui. Então, até... E tem esse elemento também, né? Você perder agora, você vai ter que jogar pela vida na semana 17, nunca é legal, né? Não é, né? Você entra na última semana pressionado, precisando ganhar de um rival de divisão e tal. E são dois times que, se a gente pega, são equilibrados, né? Eu acho que a defesa dos Rams é melhor, o ataque é um ataque bem ajeitado, né? Azeitado, só que o ataque dos Cardinals tem o Kyle Murray que pode tirar coelhos da cartola, coisa que o Jared Goff não consegue. É. Então eu acho que por aí passa muito do equilíbrio. Eu acho os Rams um time melhor hoje, tá? Mas os Cardinals têm o fator nomes que podem ser diferenciais, como Kyle Murray, DeAndre Hopkins, que pode aparecer. Então um próprio Pat Peter, bom, na defesa tem o Jalen Ramsey no outro lado, mas no ataque esses dois nomes podem fazer diferença no jogo, podem ter o seu grande jogo assim. O que temos aqui é: os Rams entram nessa partida com 31% de chance de vencer a divisão. Estão atrás de Seattle por um jogo na divisão, e uma derrota deixaria a equipe de Los Angeles com 18%. Uma vitória melhoraria essas chances para 42%. Então é isso, por aí passa a importância do jogo, né? É vital e é disparado, sim, o jogo mais importante da rodada para mim. Em termos de playoff, sim. Mas vai impactar daqui para frente. Cara, como tá triste ver o derretimento, eu acho que a expressão é essa, derretimento do Carson Wentz. É, cara, assim, tem muita coisa errada em Filadélfia? Tem muita coisa. Tem o sistema ruim, tem o Doug Peterson fazendo chamadas bizarras, tem a não utilização do jogo corrido, que nem você falou, a linha ofensiva que não dá o suporte. Mas quando as coisas estão certas e passam pela mão do Carson Wentz, o resultado também não tem sido bom, né? Não tem. O Carson Wentz, neste momento, ele está quebrado mentalmente. No trabalho dele no pocket, ele está segurando a bola demais. Lidera a NFL em turnovers. E não é que ele lidera a NFL em turnovers, tipo, com o segundo colocado a um turnover dele. Ele tem 19 turnovers. E o segundo colocado, que é o Kirk Cousins, tem 14. Ele tem 5 turnovers a mais do que o segundo colocado. Quantos? 5 turnovers a mais. Muita coisa, cara. Neste momento, esses 19 turnovers em 11 jogos é 1.7 turnover por jogo, cara. E aí uma crítica assim que eu faço ao Wentz, e alguns disseram, tá, mas peraí, quando é pro Brady, o sistema, não sei o que, tal. As mesmas críticas que eu faço ao Brady, eu faço ao Wentz. Tem muita coisa no seu entorno que não é o ideal, mas quando a tomada de decisão passa por você, o erro é grande. E é isso que o Wentz tem feito. Lançado bolas em coberturas duplas, lançado passes longe do seu recebedor, hesitado com a bola na mão, né? Então, passa muito por ele esses problemas também, que acabam também complicando o seu entorno. A coisa é muito uma via de duas mãos aí nesse ponto. Ele não é o quarterback mais pressionado da NFL no momento, ele é o quinto, com 34,8. Mas aí se você pega o tempo médio dele no pocket, né, que é o tempo que ele fica lá plantado, e etc., é nítido que está sendo mais do que deveria, né? E de fato está. Ele é o quarto quarterback que mais segura a bola na NFL. Então, essa porcentagem de pressão é também responsabilidade dele. E outra coisa, passes, como o David falou, longe do recebedor. Ele é o 16º quarterback com mais drops dos recebedores, está no meio da liga. Só que se você pega em porcentagem de lançamentos que ele erra o alvo, ele lidera a liga por muito. Ele tem 23% de lançamentos fora do alvo. É o pior titular da NFL. 23% de off-throw é muita coisa. É muita coisa mesmo, cara. Olha a quantidade de coisas que a gente falou. Ele gera pressão para si porque ele segura a bola demais. Ele erra os passes, ele comete turnovers. Cara, tá tudo errado. Não dá para salvar nada do jogo do Carson Wentz no momento. Nada. É. A cada quatro passes que o Wentz dá, um vai muito longe do alvo. É isso, exatamente. A gente lê essa porcentagem dessa forma. Então, digo mais. Pelo conjunto da obra, é o pior quarterback da NFL no momento. Dos titulares. Ah, sim. Sim. Pelo conjunto da obra. É. Tipo, é esquisito falar isso, mas eu confio, ó. Eu confio mais no Drew Locke do que no Carson Wentz. Nesse momento, sim. Neste momento. Não estamos falando de talento. De carreira. Tipo, se você fala assim, Davis, você agora vai ser técnico na NFL e você tem que escolher um quarterback, mas, cara, infelizmente, só tem esses dois aí no elenco. Carson Wentz ou Drew Locke? Quem você coloca de titular? Eu coloco o Drew Locke. Coloco o Drew Locke. Carson Wentz está quebradinho mentalmente, tá com muitos problemas, né? Tá sofrendo... Talvez até um banco para ele agora fosse bom para ele recuperar a confiança. Mas também, já que ele vai a campo, e não adianta também colocar o Jalen Hurts em campo com esse ataque aí, tá? Dessa fórmula vertical e tal, que também não vai dar certo. O que eu faria se eu fosse o Doug Peterson nesse momento? Encheria esse ataque de run pass option, passes curtos, para ele recuperar um pouco da confiança. É isso. E aí sim, você pode ser um pouco mais vertical. É a mesma coisa que eu falo de Tampa Bay. Não dá para mudar o sistema do dia para a noite. Você precisa recuperar um pouco da confiança do seu quarterback e fazer com que ele sinta melhor o jogo. Então, coloca chamadas em que a progressão é mais rápida, faz ele soltar a bola nesse run pass option em que ele não tem muita leitura e dá um pouco de confiança para ele. Aí, se não funcionar de novo, aí o problema realmente é muito mais grave do que a gente imagina e aí eu iria com o Jalen Hurts. É, e uma coisa que me assusta bastante, Davis, ó, essa porcentagem de off-throws, se eu colocar o filtro aqui dele pressionado, eu não sei qual vai ser o resultado, tá? Eu tô colocando pra descobrir agora ao vivo com vocês. Ele pressionado, vamos ver quantos porcento de lançamentos fora do alvo ele vai ter. Acabei de colocar o filtro. Vamos ver. Se isso bate com a leitura que a gente tá fazendo. 30%, velho. Quer dizer, não muda muita coisa dele pressionado e não pressionado. Tipo, ele tá errando o passe, pressionado, não pressionado. E outra coisa, coloquei aqui, o Carson Wentz sem pressão, ele lidera a NFL também em lançamentos errados, com 21%. É muita coisa. É isso, acho que a parada que mais me assusta é que ele tá errando o lançamento sem estar pressionado, cara. É, você lembra na semana 1 que a gente já fez uma análise tática... Como ele tinha lançado 3 interceptações contra o Washington e todo mundo dizia, nossa, primeira, ele foi pressionado. A primeira foi um show de... Não, a primeira ele não estava pressionado. Então, mas todo mundo dizia, ele foi pressionado o jogo inteiro não contra o Washington. Mas as interceptações não. Não, é isso que eu ia dizer, nas interceptações não. Então ele está errando mesmo quando ele tem tempo, quando a pressão não chega e tal. Então o problema é a tomada de decisão, que é uma coisa que um quarterback não pode na NFL ter problema de tomar decisão. E antecipação, o Carson Wentz está hesitando muito com a bola na mão, se dá tempo dos defensores se recuperarem. É, e contra essa secundária aí com o Jerry Alexander, com o Andrew Amos, com o Darnell Savage, não vai dar certo isso aí, hein? Não vai dar certo. E a pressão, assim, tem evoluído um pouquinho nas últimas semanas em Green Bay, né? Outra coisa, a chance do Wentz ter que correr atrás do placar é muito grande, né? É enorme. Com o Aaron Rodgers, o momento que ele tá vivendo, cara. É enorme. Você vai ter que correr atrás do placar, é enorme. E atrás do placar, a chance de você fazer lambança... aumenta. Ai, ai, ai, pobre Carso. Carson Wentz tem que rezar pra essa temporada acabar logo e tal, aí sentar com o Doug Peterson, dizer, meu amigo, assim, não tá funcionando e tal, né? Vamos tentar de outro jeito e tal, porque senão nós dois vamos pro buraco. Cara, sem querer eu tirei o tururu aqui da mesa de som. Agora eu não sei como que a gente vai resgatar isso, acho que não dá pra resgatar. Não, agora eu faço com a boca aqui. E faz só lembrando aí, que o Green Bay Packers vem para esse jogo, o Green Bay ainda na briga pelo seed 1, né? dessa NFC. Então, exato. A gente falou muito de Filadélfia, porque Green Bay é chovendo molhado, é o mesmo time das outras semanas. Aliás, Green Bay tem uma defesa que não é muito boa, isso é uma oportunidade pro Carson Wentz. Vamos ver se ele, quem sabe, aproveita. Até agora ele não aproveitou. Poderia o Doug Peterson correr mais com a bola contra essa defesa de Green Bay também, né? Seria se for, bom. Se for seria inteligente, correria com a bola. Seria bom, de vez em quando é importante. Tá. Cara, se eu não recuperar isso aí depois, a gente vai ter que trocar a música de passagem, porque era padrão do sistema aqui, eu não sei se dá pra recuperar, mas faz aí, Davis. Pronto. Pô, eu vou sentir falta desse negócio. Nada que o Júlio não resolva. É verdade, Julião vai resolver, eu já vou bater Júlio, um áudio pelo assim. Júlio, puxa aí pra mim o tururu, porque eu deletei do sistema sem querer. Júlio, nosso grande amigo Batoré. Nosso abraço, editor, Júlio. Querido, um abraço pra você, torcedor, sofredor do Denver Broncos, assim como o Dave Chiodini. Os Broncos têm uma grande torcida no Brasil, um abraço pra você que torce pra Denver. Fico triste pelo que você passou no domingo, você não precisava ter passado por isso, porque além de tudo deu negativo o teste de Covid dos outros quarterbacks. Que cachorrada foi feita com Denver, não tem outro termo, é esse. Que cachorrada foi feita com Denver, cara. Que franquia de bananas também. Ah, é, franquia de bananas. Era só dar uma pressão. É que não tem dono, o time a gente já falou no último podcast, mas lamentável. Bom, tem merchan aqui na pauta, Deivão. Opa, então... Mas não é pra fazer merchan, os assinantes já estão assinando o negócio. Ah, é verdade, que eu achei que... Não sei, eu confundi. Mas então, o merchan é o seguinte. Pra você que assinou esse podcast e tal, vamos fazer um negócio diferente, Antônio Curti. Vamos premiar os nossos assinantes. Ah. Já que a gente ia fazer uma prenda e tal, né? E eu vou comprar... Se a gente chegar a X assinaturas aí, que a gente não sabe quantas ainda... O Deivão vai tirar a foto comendo sorvete Pinatieri. Eu vou comprar e vou mandar a conta pra você, mas tudo bem. Aí, essa foto ela não vai estar no Twitter. Não? Não, essa foto ela vai estar no próximo podcast fechado, quando a pessoa abre o post. Boa, ela me Deivão. Ó, foi bem agora, hein? Foi empreendedor, gostei. Então, diga para mais gente assinar esse site maravilhoso, jogar dinheiro na nossa cara, que me verá comendo um sorvete Vinatieri. Então é isso, para ter acesso à foto de David Chiodini com o sorvete Vinatieri, a única possibilidade é você assinar esse site, certo? Exatamente, no próximo podcast da semana que vem de assinantes, que deve acontecer lá por terça ou quarta-feira, eu tirarei uma foto comendo Ben & Jerry's. Cara, e aí, o Shanahismo? Shanahismo dando sinais que pode ser agudo, né? Nessa segunda fase. Agudo? Nessa segunda metade da temporada, que vem com agressividade, porque parou os Rams, né, cara? Parou os Rams e venceu o jogo. E aí tem o Buffalo Bills agora, que vamos lá. Se a gente colocar na balança, os Bills e os Rams, eles estão mais ou menos no mesmo patamar, cada um em sua conferência. Não sei se você concorda comigo. Pelo momento... Porque a defesa dos Rams tem jogado melhor que a defesa dos Bills, né? O ataque dos Rams, ele é talentoso, mas é o que eu falo, tem uma peça que é um entrave. No outro lado, você tem também um ataque talentoso, mas que o Josh Allen conseguiu nessa temporada, em mais momentos, ser um cara que faz coisas diferentes. Eu acho que são dois times que estão mais ou menos no mesmo patamar. Essa expressão, mesmo patamar, ela virou uma maldição do jornalismo, porque ela virou um vício das pessoas. É verdade. Como eu tô fazendo uma autocrítica, inclusive, tá? Não tô criticando o Davis, não. Não tô sendo mala esse ponto. Não tem problema, não. É que todos nós estamos viciados na expressão patamar, porque ela é muito boa, cara. É muito... Fica muito... Ilustra muito bem o que a gente quer, né? Exato, exato. Mas sim, estão no mesmo nível. Vamos começar a usar a palavra nível pra gente ser diferente. Então, Deivão? Vamos lá, então. Estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível. E é isso, cara. São Francisco, por aquilo que pareça, sem o Jimmy Garoppolo, sem o George Kittle, sem o Nick Bosa, ou seja, sem o principal jogador do ataque, sem o principal jogador da defesa e sem o franchise quarterback, entre aspas, franchise quarterback, né, porque vamos combinar aqui, o time está brigando por playoffs. E aí, de quem que é o mérito? Do treinador. Shanahismo! Somos adeptos ferrenhos, eu vou abrir uma igreja, você pastor dessa igreja. Kyle Shanahan é o nosso libertador, é um homem inteligente, um homem focado, Que sensação maravilhosa ver as coletivas de Kyle Shanahan em janeiro. Que homem focado, Davis. Você chegava, você sentava assim no auditório, e aí o cara chega assim, pá, já anuncia quem tava fora. Você sentia confiança, cara. Ele transparece confiança. Coisa impressionante. O cara, ele é um cara assim, com um controle muito grande do sistema dele, do time dele, do que ele acredita em futebol americano. Né? Eu acho que é esse talvez o principal mérito. O Kyle Shanahan, ele acredita muito no que ele faz em campo e tal, e a fórmula como ele usa e tal, às vezes ele até morre um pouco por ela e tal, às vezes tem alguns excessos, mas isso é do amadurecimento do treinador como um todo, né? Ele vai virar o adulto Shanahan, logo menos. Dá pra notar que ele realmente é um cara que ele tem muito controle sobre o que ele faz. Porcentagem de motions na NFL, 70%, primeiro lugar, San Francisco 49ers. Porcentagem das jardas que vem através de após a recepção, 56%, segundo lugar, San Francisco 49ers. Este homem tira o máximo do seu elenco, bota os malucos pra se mexer antes da jogada, pra confundir a defesa e denunciar se é zona ou se é homem a homem. Coloca um desenho tático bonito pra colocar o recebedor ganhando as jardas ali como se fosse short terrestre. Ele honra o lugar que ele treina com a West Coast Offense, que eu fico emocionado até, Davis. Eu tô emocionado. E sabe o que é, cara? Ele mesmo é um cara que assim, o sistema dele é muito diferente, tem muita coisa, muita movimentação, mas todos os jogadores dizem que é um sistema fácil de aprender, né? Então isso é muito mérito do treinador. Você colocar um sistema fácil, que ao mesmo tempo é complicado pro oponente defender. Então é incrível, né? Só que a gente tá falando muito aqui dos 49ers, eu não vejo os 49ers sendo favoritos nesse jogo contra o Buffalo Bills. Não, não é. Se fosse há um mês e meio, a gente poderia até cogitar que Buffalo poderia deixar essa peteca cair, mas hoje eu não compro essa ideia, não. O Buffalo é mais time. A diferença na posição de quarterback pode ser determinante nesta partida. E os Bills têm. Os Bills estão. Como que eu posso dizer? Eles controlam o destino dessa partida. Eles precisam fazer muita lambança para São Francisco ter chance. Essa é a minha opinião. E não é nenhum demérito de São Francisco. Aqui é questão de talento dos dois lados, né? Dos dois lados e tal, né? Fora que Buffalo tá brigando realmente por uma vaga muito forte nos playoffs, né? Por garantia de sua divisão. É. Não pode dar um mole desses. Com todo respeito aí aos 49ers e ao... Não, é a realidade. Acho que o próprio torcedor de São Francisco tem essa consciência por conta do quão depenado tá esse elenco, né? Por conta de lesões, etc. Novamente, tá sem o principal jogador do ataque, da defesa e o quarterback. É difícil. É verdade. Então, o Buffalo tem mais armas na mão para ganhar esse jogo, tem mais... Armas! Mais ferramentas para ganhar esse jogo e eu acho que é o favorito, sim. Só não pode dar mole porque... Se deixar esse time engatar alguma sequência, ter campanhas longas e tal, vai forçar o Josh Allen a ir pro estouro, né? A esperança de São Francisco, a chave da vitória de São Francisco é correr bem com a bola, porque Buffalo é o 27º time da NFL em jardas por carregada com 4.7. Né? Isso vem sendo problema ao longo de toda a temporada. Desde a semana 10, vou pegar aqui, o time tá tomando 5 jardas por carregada. Então, tipo, é um problema crônico de Buffalo, que não era problema antigamente, mas virou um problema muito forte nessa defesa, sem o Starlet Tulelei, que deu opt-out e etc. E, cara, eu lembro que quando saiu essa proposta de opt-out, eu tinha certeza absoluta que o Tulelei ia dar opt-out. Lembra no draft que ele caiu? Ele era cotado como primeira escolha geral no draft dele, e ele caiu porque acabaram saindo reports que ele tinha problemas cardíacos, etc. Eu falei, pronto, grupo de risco, ele vai dar opt-out. Dito e feito. Os jogadores de linha defensiva e ofensiva deram opt-out, né? Por causa do peso também. E aí o Luto Lele ainda tem esse outro ponto cardíaco, aí, por assim dizer. Então, os Bills sofrem contra a corrida e o caminho para o San Francisco 49ers com o Nick Mullens, com esses bloqueios por zona e etc., é se preparar para conseguir correr bem com a bola, e se conseguir correr bem com a bola, existe uma chance. Que aí coloca os Bills com as costas contra a parede e tal. Mas a gente não está descartando aqui os 49ers da partida, não. Mas o caminho é difícil. E se houver caminho, é correndo com a bola, porque a defesa de Buffalo tem seus problemas. Deivão, vamos às pinceladas, porque temos que responder perguntas de assinantes ainda. Vamos lá. Qualquer coisa o Júlio coloca no lugar, tá, Júlio? O Júlio é um editor tão bom que ele vai substituir o nosso tiruru pela cornetinha certinha. Ele vai me passar o MP3 isso aí depois pra eu subir no sistema de novo. Vamos lá, deixa eu ver, colocar a musiquinha aqui, vai. Seattle e New York Giants. Quem vai ser o quarterback dos Giants nessa partida, hein? Pois olha, cara, essa é a grande dúvida e tal, mas acho que é um jogo que Seattle tem tudo para controlar. A defesa de Seattle melhorou nas últimas semanas, depois da chegada do Carlos Dunlap. Ele é dúvida, mas deve jogar. E eu acho que é um jogo que Seattle controla bem para arrancar com mais uma vitória. É, até porque o problema do time vem sendo a secundária neste ano, embora a defesa tenha melhorado, sobretudo pressionando o quarterback. E o Daniel Jones tá fora da partida, né? Não tá oficialmente fora, mas a chance dele jogar é muito baixa. O time pode contratar o Alex Tenney aí, né? Que não é grande coisa, e tem o Colt McCoy, que também não é grande coisa. Eu me sinto em 2008 falando o nome do Colt McCoy. Colt McCoy, eu ia dizer, cara, meu Deus. Eu lembro do Colt McCoy em Texas. Em Texas, exato, quarterbacks Longhorns. Kansas City Denver. A graça desse jogo é ver se a defesa dos Broncos consegue dar um calor no Mahomes, porque fora isso... Não, é isso mesmo. É a graça de é tentar tirar... Fazer o que a defesa de Denver raramente tem conseguido contra o Mahomes, né? Teve um jogo numa quinta-noite que conseguiu isso, mas de resto só toma pancada. Então vamos ver como é que se porta. Mas assim, não, Denver não tem muita bala na agulha pra complicar o Mahomes, não. Exato. E aí... pegar aqui certinho, mas a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers é uma das melhores da NFL neste ano, né? O quarterback menos pressionado neste ano é o Ben Roethlisberger, apenas 15%, meu querido David Chiodini. E a linha defensiva de Washington acho que é o destaque dessa equipe aí, né? É o time... É o setor que dá pra gente elogiar, por assim dizer, né? E aí, o que você espera dessa partida? É o confronto principal da partida? É, eu acho que assim, eu acho que se existe uma pequena kryptonita na defesa de Pittsburgh, ela é correndo com a bola. Né? Tomando a corrida, você disse. Isso, é onde ela tá no meio da tabela. E o Washington, principalmente nas duas últimas semanas, correu muito bem com a bola. Claro que o nível dos adversários era muito inferior, mas é onde eu acho que o time tem que focar o jogo deles. É correr com a bola, tentar fazer campanhas longas, sair com 7 pontos e aí tentar forçar alguma coisa no Big Ben. Essa é a única chance. Nas últimas semanas não é nem meio da tabela. A defesa dos Steelers está tomando 5.6 jardas por carregada desde a semana 10. É a pior da NFL. Exatamente. Então... Desde a semana 10. E aí na temporada inteira é a 17ª. Mas nas últimas semanas a defesa está sofrendo demais, tá? Contra a corrida. Então olho nisso, porque o Washington, a gente viu na última quinta-feira, o objetivo aqui com o Alex Smith deve ser este. Só de sacanagem, acho que o Júlio vai deixar a gente falando isso. Eu também acho. Mas tudo bem. Vamos aos e-mails? Diga. Vai lá. Calma aí que tô abrindo aqui. Calma aí. Ô, meu. Ó, só conta e-mail de domingo pra frente, tá, meu povo? Porque senão já passaram os jogos. Não dá pra ler tudo. O João Gabriel pergunta aqui: tendo recentemente passado o draft da NBA, o que vocês acham se a NFL copiasse o sistema de sorteio para o top 10, top 5? Que aí o time que tem a pior campanha não necessariamente tem a primeira escolha, Deivão. Aí tem um sorteio, a loteria, ele tem a maior porcentagem nesse sorteio. Tem mais bolinhas. Você gosta? Não gosto. Gosto do draft da NFL como ele é hoje. Eu também prefiro do jeito que é hoje. Porque a NFL são 16 partidas só, a NBA são 82. Aí faz sentido, porque se não o cara entrega na NBA, o cara entrega as pontas na partida 50. Ele vai jogar 30 jogos. É. Uma coisa é ter os Jets jogando 5, 6 partidas, ou os Jaguars jogando a toalha. Outra coisa é o time jogando 30 partidas assim, né? Então na NBA ele é necessário, na NFL nem tanto. O Domingos Nuvolari manda aqui: curte Davis, tudo bem com vocês? Assistindo o jogo Cardinals e Peixe no último domingo, fiquei com a impressão que o play calling seria comentado sobre, mas não vi ninguém falando ainda. Me pareceu que as chamadas ofensivas visaram testar o ombro direito do Murray no primeiro quarto, pois teve uma lesão na semana anterior. Não existe. Testar o ombro, nem dá pra fazer em tempo real de jogo isso. Você testa antes e tal. O movimento de lançar, ele é anterior, ele é igual num treino ou num jogo. O movimento, a mecânica, que é o que você precisa testar. Domingos, a gente não falou no Pro Football, de fato, sobre esse jogo, mas eu falei sobre ele no meu blog na ESPN, tá? Vou até abrir aqui pra pegar certinho a porcentagem. O que os Patriots fizeram? Eles mandaram blitz contra o Kyler Murray. Mandar blitz contra o Murray tá dando certo, viu? Nas últimas 3 semanas. 35% de blitz contra o Kyler Murray, contra a blitz 6 de 11, uma interceptação, um sack e 4.7 jardas por tentativa. Então tá lá no meu blog na ESPN se quiser ler sobre essa partida. Certo? Certíssimo. Vamos lá, Deivão. Bate bola, jogo rápido. Qual é o melhor jogador das posições de skill player neste draft? O Samuel pergunta aqui. Wide receiver, running back, Deivão? Jamar Chase e Najee Harris. De LSU e o Harris de Bama. É. Mas a classe de running backs é bem meh. É, bem meh, exatamente. Não é a primeira rodada não, pra mim, viu? Não, tudo bem. Final de primeira, começo de segunda, pra quem quiser pegar. O que mais temos aqui? Muitas perguntas de college. Como é dividida a FBS? Cara, são várias conferências, tem as cinco mais fortes. E os bowls têm contratos com conferências. Então, basicamente, é isso que você tem que saber. E as conferências têm autonomia para montar o próprio calendário, etc. Quantos jogos a intraconferência vai ter? Tem um vídeo no meu YouTube, coloca lá, quer ver? Eu vou fazer que nem esses marombeiros que tem canal de dicas de musculação. Ó, você digita Anthony Curti bowls no YouTube, vai aparecer aqui, ó, bowls do college, como funcionam e o que são. Primeiro vídeo que aparece, dá uma pesquisada lá que eu explico certinho. Umas propagandas aqui que eu recebo por spam. O Bruno Matias. É possível que a comissão técnica dos Broncos ainda tenha esperança que o Locke será o quarterback do futuro? Ele tem receio disso. Possível é, cara, mas eu acho que tá assim. Tá muito claro que não. A questão é, só existe. Como é que é a frase? Só existe impeachment se tem sucessor, né? É isso, só existe impeachment se houver alternativa. É. Então, se Denver não tiver alternativa, ele vai ser o quarterback ano que vem de novo. Não consegui nada na free agency no draft. Então não dá pra descartar, não. Matheus Greco fala aqui que a gente elogiou muito os Chargers no passado por conta do pass rush e etc, mas nunca chegaram a ser de fato uma força na conferência americana. Ano passado o Flip River jogou mal, então os Chargers, né, foram pro buraco. Aí eles pegaram o Justin Herbert, que é um bom quarterback. Em 2020, existe uma falta de capacidade do Anthony Lynn. Total. E aí a pergunta é, o fracasso dos Chargers em conquistar algo significativo, mesmo com bons talentos, vai mais pela performance do Rivers ou falta de gestão do Lynn? Os dois, mas eu diria que é 70-30. A culpa é mais do Lynn. Esse ano é mais do Lynn. Ano passado o Philip Rivers foi muito mal. Sim, ano passado foi um horror. Minou qualquer chance do time. Maurício Marim, quando renovar o contrato, de que Metcalf pode ser o wide receiver mais bem pago de todos os tempos? Pode. Pode, porque quando vai renovar o contrato vai depender da situação do salary cap e tal. Ele vai renovar daqui a... provavelmente daqui duas, final daqui... daqui duas temporadas ele deve renovar. Até lá o cap já pode ter voltado ao normal e tal. Hugo Brito fala aqui que assinou o plano eterno pra ajudar eu pagar a aposta com o Davis. Muito obrigado. Eu tô quase concedendo essa aposta. Tô pedindo recontagem em Michigan. Aproveitando que o Tomás Eduardo jogou lá. Tô esperando a recontagem em Michigan, mas enfim. Ele trouxe pros Packers aqui, ele pergunta se a diretoria foi incompetente de ter só dois anéis com dois quarterback Hall da Fama. Sim, sem dúvida nenhuma. Quando você tem Brett Favre e Aaron Rodgers durante, sei lá, quantos anos? 30 anos, você tem que ter ganho pelo menos uns 5 anéis. O Eduardo Novaes pergunta aqui se pode ligar o empolgou com os 49ers, a gente já falou sobre, acho que empolgou é forte. O Luiz Felipe pergunta sobre os Broncos, o que dá pra fazer sobre quarterback? Eles vão draft ou free agency? Assim, a free agency ela vai ser, tem poucos nomes até agora, né? A gente só sabe Dak Prescott e ainda assim corre o risco de o Dallas Cowboys renovar com ele e tal, né? E no draft depende muito da posição que vai isso ficar. Teria que gastar possivelmente para subir, para pegar um quarterback. Então eu acho que é muito cedo para falar disso daí, tem que esperar um pouquinho mais. O João Guilherme pergunta aqui se dá para mandar embora o Kenny Norton Jr. no meio da temporada. Isso não vai acontecer, não até vai porque acontecer. A defesa melhorou. E o time tá ganhando Não vai cair, esqueça, isso cair. Não vai acontecer. O Nilson pergunta aqui... Bom, basicamente ele tá defendendo o Baker, sobre a linha de Baker. Dizendo que o Dalton sempre teve o mesmo técnico em 10 temporadas e quando trocou virou um fantasma. A torcida dos Browns tá meio pistola com as análises que estão sendo feitas na imprensa como um todo. Não só a gente, mas nos Estados Unidos também. E, cara, eu continuo batendo na tecla. Que o Baker Mayfield não tá jogando bem. Você pega... Quer ver? A gente pegou a lista ali de quarterbacks com mais erros de passe. Que o Carson Wentz é o primeiro colocado. O Baker Mayfield tá no topo também, viu? Tá lá em cima. O Baker precisa jogar bem os jogos grandes, entendeu? Senão vai ficar difícil pra ele. E assim, o Nilson manda aqui... Vocês acham justo comprar um quarterback e bater um recorde de TDs no ano de calor? Com o maior número de vitórias em uma franquia funcionar como Cleveland temporada desde 94? Com 4 coordenadores em 4 anos? Cara, mas a campanha... O problema é que os erros do... Desculpa, que os erros do Baker, eles são erros que passam só por ele, entendeu? Façam só por ele. Não tem muito... O Baker tem 19... Tem 20% de off-throws. É o terceiro da NFL. Ele tá na companhia de Carson Wentz, Drew Lock e Sam Darnold no top 4. Então, gente, pelo tape a gente vê que ele tá... Ele, inclusive, no último domingo ele errou um passe aberto. Sozinho. Não é o primeiro. Então, tipo, a gente é justo. Cara, eu comprei briga com a torcida dos Giants defendendo o Baker Mayfield pra ser calor ofensivo do ano. Eu comprei essa briga. Eu falei que o Baker Mayfield tinha potencial de MVP. Então, não é que a gente tá pegando no pé do cara, sendo que a gente defendeu lá atrás. É que as coisas mudam. Essa é a nossa análise. E, assim, o Henrico fala que vai pros Estados Unidos fazer intercâmbio, tá no ensino médio. Ele pergunta pro Coach Davis se tem alguma dica aí pra se destacar em algum tryout que ele fizer. Primeiro, esteja muito bem fisicamente. Você vai ter que se sobrepor aos caras que estão lá. Segundo, saiba que você vai apanhar e vai chegar em casa todo dolorido. Tá? Terceiro, não ache que você vai jogar na primeira divisão, na segunda divisão ou no time principal do seu high school, se for um high school forte. Então vá com humildade, porque você está indo para o berço do futebol americano e outros caras jogam isso há muito tempo. Você é só mais um lá. E quarto, respeite os seus técnicos e o que eles falarem é amém. Eu sempre fui assim... Em qualquer lugar que eu trabalhei, no Pro Football, eu sou o editor responsável, tal, não tenho chefe, mas na ESPN, em time de hand, na faculdade, cara, eu sempre respeitei muito a hierarquia e o que o técnico falava, eu abaixava a cabeça e fazia. Acho que isso é muito importante também. Exatamente, ainda mais num ambiente como o futebol americano. Última pergunta aqui, rapidão, Dave, só uma frase para responder, tá? Pra gente tentar responder o máximo possível de assinantes. Rodrigo Mota, Kyle Trask seria um bom prospecto na primeira rodada? Rapidão, não. Davis. Não, falta antecipação e falta processamento mental. Tá carregando aqui as perguntas. Deixa eu colocar a musiquinha pra tocar de novo, né? Que tá o final do podcast já, então... Cadê? Vamos lá, tá carregando a pergunta. Melhores opções de head coach e general manager pra Detroit? Cara, general manager é mais complicado de dizer, porque tem muitas opções e aí vai mais do gosto da franquia. Mas head coach, acho que o Robert Saleh pode ser uma boa pedida. Robert Saleh, Eric Bieniemy e mais alguns. Caso o campeão da NFC List termine com a campanha negativa, vá para os playoffs. Ele ficaria na frente ou atrás do draft de outro time da NFC que ficasse 8-8, porém fora dos playoffs? Ele fica na frente. Na frente que eu digo abaixo no draft, tá? Os times que vão para os playoffs ficam numa prateleira à parte em termos de draft, mesmo tendo campanha pior. Então, na prática, o segundo colocado da NFC East vai ser tipo top 10 do draft e o primeiro colocado vai estar em 18º. Por aí, O Gabriel pergunta aqui: com os Jaguars provavelmente top 3, qual seria um bom fit pro Gardner Minshew, né? Porque deve vir o Justin Fields. Pô, cara, meio complicada essa pergunta. É, porque também vai ir pelo gosto da comissão técnica e quem quiser arriscar, né? Não sei te dizer de cabeça assim, tem que dar uma pensada, porque o Gardner Minshew também não é uma certeza de nada, sabe? Eu não consigo assim olhar e dizer... Oh, existe muita empolgação pelo hype do bigode, da história do cara, é um cara midiático, mas jogador mesmo não é aquela maravilha, não. É aquela maravilha, não, eu ia dizer. Chicago Bears, talvez. Nossa Senhora. O Luan Ferri fala aqui, com a sugestão do dinheiro da aposta, Brady Rogers, que eu praticamente já perdi, né? Tô pedindo recontagem em Michigan. Abram para contribuições ouvintes e façam uma doação em nome da comunidade brasileira do futebol americano. Eu tenho interesse em ajudar. O Deivão pode passar os dados dele aí, né, Deivão? Passo sim, cara. E aí depois a gente, num podcast assinantes, pode ser, Luan? O Deivão manda um PicPay dele, um PagSeguro, etc, pra vocês mandarem a grana aí, aí ele presta contas depois, já que ele que vai fazer essa doação não vai ser eu, né? Por isso que eu tô passando a bomba pra ele. Faço sim. Pode deixar. Deixa acabar a temporada e a gente faz isso. Seattle ainda se encontra invicto dentro de casa. Se de um NFC pro seu, seria um fiel da balança? Qual? Como é que é? Não entendi a pergunta do Fernando de Souza Paiva. Manda de novo na sequência. Brian Marques fala aqui: olá, amigos Deivão das pizzas e curte. Mais ilustre cidadão monegasco. Não, tem o Charles Leclerc, que é mais ilustre que eu. Acompanho a NFL há alguns anos e não conheço todos os nomes de técnicos coordenadores. Assisti no jogo dos Patriots, vi que o filho do Belichick, o Steve, que é o Carlos Alberto, o Marcelo de Nóbrega, com mullets, é técnico de outside linebackers. Ele tem competência para exercer a função ou ocupa a posição só pelo sobrenome? Eu não sei, eu não lembro do background dele. Mas o Belichick não ia colocar alguém só porque é filho dele, não. Não ia mesmo. E pede um abraço pro amigo dele, Álvaro. Um abraço pro Álvaro. Pergunta do Matt Coffey a gente já respondeu. Kyle Trask a gente já respondeu. Guilherme Almeida, devido à situação já de troca de ter sido fechado, o que os times podem fazer para melhorar a defesa e conseguir para os playoffs? Nada. Nada. Não tem quem contratar, esqueçam. É. Já, agora é melhorar a defesa em reta final como melhorou no passado. Prováveis quarterbacks na free agency, o Gustavo pergunta aqui. Cara, basicamente é o Dak Prescott. Até agora é o Dak Prescott. Ah, isso mesmo. Não precisa saber mais nenhum. Que é o Philip Rivers, né? Trubisky. Então, esqueçam. É. Última pergunta, Deimão? Última, manda bala. Tá carregando aqui. Deixa eu ver se tem mais algum quarterback. Acho que não, né? Não. É o James Winston. Ken Newton, mas né? É. O Ken Newton não tá jogando bem, né? Pra acabar, então. Ele sugere aqui uma pauta. Top 5 quarterbacks tiveram carreiras prejudicadas por general managers ou head coaches. Mas aí a gente tem que... É boa, hein? Tem o Andrew Luck, né, por exemplo. Peyton Manning, quando estava nos Colts, passava por esse problema de quase nunca ter uma defesa à altura do ataque dele? Sim. Até a chegada do Dwight Freeney e do Robert Mathis. Deixa eu ver quanto que o Dwight Freeney chega. Bob Sanders também, né? Chegada do Bob Sanders. Safety. Nossa, como jogava o Bob Sanders. Uau, o Dwight Freeney, que era o principal pass rusher, chegou em 2002. O Peyton passou 4 anos sem defesa, basicamente. É. Carregando o time nas costas, né? É. Deixa eu ver o Robert Mathis. Robert Mapp chega em 2003. Eles começam a render mesmo os dois juntos em 2004. 4, 5, quer dizer. E aí ganhou o Super Bowl em 2006. É isso, meu povo. Obrigado pelas perguntas. A gente respondeu perguntas aqui até de quinta passada. Então, é isso, tá? Para perguntas serem respondidas no podcast, a gente pede que sejam mandadas de domingo a quinta-feira, David Chiodini, porque aí faz sentido e a pergunta não caduca, né? Não perde efeito por já passar a rodada. Certo? É verdade. É verdade. É isso aí, mandem perguntas, aproveitem que vocês são assinantes. Não se esqueçam que em breve vocês me verão comendo um sorvete Vinatier. É isso, gente, um beijo carinhoso pra vocês. Deixa eu colocar a musiquinha de final aqui do pod. Fizemos todo o estrago que podíamos. Obrigado, meus queridos. Obrigado a quem tá divulgando nosso podcast no Spotify como mais ouvidos aí por vocês. Se você assina nosso plano mensal, entre em contato, aproveita a promoção, 10 vezes de 15 reais, vai ser mais barato que você paga no mensal, e você se junta a nozes. E é isso, algo a mais, Deivão? Não se esqueça de estar conosco toda semana. Tchau! Muito obrigado, gente! Um beijo carinhoso para todos vocês, até a próxima, fiquem conosco, joguem dinheiro na nossa cara, e é isso. Tchau!